Obrigado. Essa é a história de uma senhora que hoje ela está com muito hipótese. A gente não precisa dar tanta hipótese para essa senhora. E parabéns. Cruzando a avenida, ela vem pra lá, se acredita. Ela tá na minha mão, veja tudo que eu gosto. Vai entrar, escuta a cortina. Ela vem ao som dos gritos, nada introduzir. Ela é que me muda a minha. Ela espalha conflito, ganha nem que seja um grito. E se tem alguém que eu evito, é ela. Traz em cada mão um jaço seco, vai furar no chão um buraco negro. Tem que ter razão e sair do jogo. É um trem cruzando a avenida. Ela vem pra lá de atrevida. É ela, lá vem ela. Ela vem de espada conflito. Ganhamento seja no grito. E se tem alguém que eu evito, é ela. Ela ainda lá, na luzinha. Sinto seu olhar quase descendo.